terceiro episódio de Agretsuko Parasita. Neste episódio, vemos em primeiro lugar um repórter de rua que entrevista a Retsuko sobre chefes assediadores. E ela solta o verbo, mas ela só fez isso porque ela acha que não vai ser reconhecida, porque na TV ficou aquele mosaico na cara dela, né? Inclusive fizeram também a voz de Pato Donald pra ela não ser reconhecida no negócio, mas... Cara, não dá pra não reconhecer a Retsuko. Aquele efeito mosaico tá mal feito, tá? Tá muito safado, tá muito sem vergonha. Porque podia pelo menos ter trocado a cor. Quantos pandas vermelhos existem nessa cidade? Até agora eu só vi dois. Quer dizer, isso porque eu vi a série toda, eu só vi dois pandas vermelhos. Quando a gente fala panda vermelho, gente, é o nome da espécie, tá? Que é o Firefox, o panda vermelho. Mas que, na verdade, a Retsuko é amarela. Isso não vem ao caso, né? Existem pandas vermelhos amarelos, acredite se quiser. Já no escritório, a Retsuko começa a sonhar com um novo emprego na loja da Puco. E, feliz como está, ela enfia a cara na copiadora e começa a tirar cópias da cara feliz dela. Por quê? Eu não sei, porque sim. Mas o que que acontece? A fofoqueira Kabai pega uma foto dessas. E aí, Ana, o que que acontece? Veja bem, como uma fofoqueira... Na verdade, ela não precisa saber por que que ela tá feliz, né? Mas de ver essa cara feliz, ela começa a pressionar. E quer pressionar, e pressiona. Por que que você é essa felicidade toda? Da onde saiu essa felicidade toda? Porque você tem que vir, tem que vir, tem que vir. Ah, coitada da Retsuko. Que é muito certinha, também não é muito boa mentirosa, mas ela acabou soltando ali a primeira coisa que veio na cabeça dela de que ela estava feliz porque ela estava com algo preso e isso tinha saído de dentro dela. O que acabou levando a alguma interpretação errada de que, na verdade... Algumas! Não, eu pelo menos contei três interpretações erradas. Uma pessoa pensou que ela estava com o intestino preso, a outra com a menstruação atrasada e o raio da chuva, inclusive, teve um parto envolvido. É o que eu situação. Conto um ponto aumenta um ponto, né? A fofoca é isso mesmo, né? Né? A ideia, inclusive, de quem tá com o intestino preso e só quem já passou por isso e teve um mal-estar desse tipo, teve que correr pra laxante, pra lactopurga, pra aquelas coisas que a gente vê nas propagandas da TV, tamarindes, o que for. Na hora que você se liberta, é libertador, é bem a palavra. Você se sente mais leve, você bota até um sorriso na cara. Você se sente mais leve, literalmente. Mas aí, papo vai, papo vem, a Fênico diz que viu a Retsuko na reportagem da TV e que reconheceu ela mesmo com o mosaico. A Retsuko quase confessou que era ela mesma, conseguiu escapar no último segundo. O Raida fica desesperado ao saber que a Retsuko deu à luz, mais uma interpretação errada da fofoca da Kabai. Enquanto isso, a Fênico ri, cara, e é outro motivo que eu acho a Fênico assustadora, que ela ri. Cara, é uma risada de psicopata, cara. Não tem como você achar que aquilo é uma risada de uma pessoa normal. Eu tô mentindo? Olha, sinceramente, ela ri como uma hiena. O que é estranho, porque ela é o Fênico, ela não é a hiena da história, mas é uma risadinha meio assim. Não é a risada de psicopata? Ela ri. Cara, é triste. Não, não é triste, mas é assustador. Você quer saber? Eu tenho uma definição pra essa risada dela. É uma risada ruê-ruê BR. Ô, como não? A Tsubone, né? A jacaré de Komodo lá, dragão de Komodo, começa a reclamar dos erros que a Retsuko fez no trabalho dela. Trabalho esse que foi ela mesmo que empurrou pra Retsuko. Ela, inclusive, bota uma das cópias de carinha feliz na cara da Retsuko, dizendo que ela tá lá brincando de trabalhar, em vez de levando o trabalho a sério. Isso emputece a Retsuko, não a ponto de chegar no death metal, mas ela consegue tirar forças, sabe-se Deus da onde, e ela retruca a Tsubone dizendo que, na verdade, o que tá acontecendo é que ela devia fazer o trabalho dela e parar de empurrar pros outros, o que assusta pra cacete a Tsubone e faz com que a Fênico e o Raida fiquem com uma cara de... Caraca, moleque, como é que tu fala isso na cara da Tsubame. Lógico que logo depois disso, corta pro karaokê e a Hetsuko comemora o fato dela ter retrucado da Tsubame no melhor estilo heavy metal e outro death metal sensacional também. Cara, presta atenção nas letras desses death metals, cara, que é cada pegada maravilhosa da Hetsuko, mas tudo bem. Aí, o que que acontece? A Hetsuko se encontra novamente com a Pulco também, pra tomar umas beer nights, tal coisa, mas o que que a Pulco conta pra Hetsuko dessa vez? Primeiro, né? Ela toda animada, conta que, né, mandou a chefe catar coquinhos, ainda que educadamente, e pergunta pra Pulco, então, e aquele papo lá da loja que você ia abrir? A Pulco, loja? Abrir... Acho que eu não expliquei direito, viu, Hetsuko? Não vai ser uma loja. É uma loja online, é só um site de compras. Tudo na internet. É. Não, e olha, ela até deu algumas motivações interessantes. Ela não vai precisar alugar um espaço, ela vai poder usar a própria casa dela como depósito. Vai ser uma coisa mais econômica. Sim, sim, mas como é que fica a questão do salário? Ah, no começo vai ser apertado, né? A gente vai ter que se virar. As contas, os meus boletos. Basicamente, é aquela coisa da vida adulta, né? Você tem compromissos, você tem coisas pra fazer, contas pra pagar, almoço pra almoçar, janta pra jantar. Não é todo mundo que consegue viver de brisa, né? Talvez só o Groot, e olha lá, acho que ele também precisa de um pouquinho de água e de luz. Mas é complicado. Não é todo mundo que tem esse espírito empreendedor, ou pelo menos recursos suficientes para se aguentar até o projeto vingar. E a Hetsuko não tá nesse espírito, ela não tá nessas condições, aí ela percebe que a realidade é que ela não vai conseguir abandonar o emprego dela. Ela não tem escolha, ela simplesmente vai ter que voltar pro serviço, e a cara de bunda dela é tão grande que ela acaba tirando o xerox da cara de bunda de novo. A fofoqueira de ver na mesma cena, só que em vez dela ver que ela tá feliz, ela vê que ela tá triste, e ela desconfia que a Hetsuko vai pedir demissão e começa a espalhar pra todo mundo. A Hetsuko descobre a fofoca por conta da Tsunoda, né? E no que ela corre para poder parar, acabar de fazer fofoca, mais uma vez temos o momento, o Ashimi Gori. Ela esbarra na Gori, a Gori rota que nem um peão da casa própria, só que ela para numa pose maravilhosa, que a Ashimi inclusive fala, adorei a finalização, ficou perfeita. Sem perder a pose, né? Tirar um fiozinho, um fiapo do lugar. Perfeição. Cara, é sensacional. A Hetsuko implora pra fofoqueira parar de falar pra todo mundo que ela quer sair do emprego. Ela diz que só falou pra Tsunoda e pro Komiya. E justamente o Komiya, o puxa-saco, avisa a Hetsuko que o chefe porcão tá chamando ela lá na sala. Chega o chefe porcão e começa a descer o cacete na Hetsuko. Ele começa no ábaco dele a fazer as contas de quanto que a empresa já gastou com a Hetsuko. Enquanto isso, o Komiya fala que pelos históricos da empresa, a Hetsuko está acessando o site de busca de emprego, chat de como ser mandado embora, como é que você faz para pedir demissão e o caramba 4. E aí, o que que acontece? O porcão avisa pra Hetsuko que agora o bicho vai pegar. Se ele não tava dando bronca na Hetsuko antes, agora a vida da Hetsuko tá lascada na mão dele. Olha, não deixa de ser interessante lembrar que isso do site corporativo, do administrador poder ver as coisas que a gente andou navegando, é bem verdade, tá? Então, meninos, tá? Então, meninos, meninas que estão aí por fora, se vocês acham que, eu vou entrar no Facebook e vou gastar aí uma ou duas horinhas baixando música, vendo filme, o RH vai ter uma conversa com vocês, aguarde. E isso termina o episódio 3.